agora início a 100%. Muita energia, muita música e muito boa disposição. A 100%. Olá, ouvintes, muito boa tarde para todos, sejam muito bem-vindos a mais um a 100%, pois é, sim senhor, cá estamos para mais uma sexta-feira de programa aqui na rádio, no canal 2 da rádio, no web. Ora, eu cá estou para vos fazer companhia e para nas próximas duas horas vos trazer grandes músicas. Exemplo disso são as primeiras quatro que vamos escutar. I Need You, a música da Leon Rimes. Depois Shape of My Heart, dos Backstreet Boys. Ainda That's the Way You Make Me Feel, de Ronan Keating. Vamos recordar estas fantásticas melodias. E vamos acabar com That's the Way You Make Me Feel, música dos Steps. É assim que abrimos mais uma edição do nosso 100%, emissão para a tarde de 26 de novembro de 2010. I do. low. Couldn't feel much better than the way I feel tonight. Feel like I could live forever. Feel like I could fly. It's when I thought I got it wrong. Yeah, you somehow make things right. That's the way you make me feel. It's better than I've ever known it. Better than it's ever been. I can't seem to control it, oh. It's the way you make me feel. Like the sun coming up in the morning. Like holding always do. That's the way you make me feel. Better than I've ever known it. Better than it's ever been. I can't seem to control it, no. The way you make me feel. Like the sun coming up in the morning. Like holding the world in your hands. In a way I could never imagine. Yeah. It's the way you make me feel. Sometimes can't believe that it's for real. Yeah, that's the way you make me feel. It's better than I've ever known it. Better than it's ever been. I can't seem to control it, no. It's the way you make me feel. semana continuar com mais 4 grandes músicas nesta tarde de sexta-feira. Vamos ouvir Stronger, de Britney Spears, ainda Samantha Mamba. Temos também para vos apresentar You Can Make Me All Again, música das Atomic Kitten. E vamos finalizar com uma grande, grande música introduzida por Kylie Minogue. Dá pelo nome de Stay. E é também é o pós-Spinning Around. Uma grande música esta que vamos então escutar. Já sabem que daqui a pouco vamos trazer a nossa agenda de espetáculos com alguns concertos que vai poder assistir. Portanto, fique por aí. Nós voltamos daqui a alguns instantes. Até já! Yeah. rock it all night. Show me where I belong tonight. Give me a reason to stay. No matter if I go left or right, I always come back to your love. Make me whole again. Oh, well, looking back on where we first met. volta depois de Stay, música de Kylie Minogue. Então agora é a altura que vocês tanto gostam, porque é aquele momento em que nós vamos para a nossa agenda de espetáculos, que vos vai trazer algumas sugestões, quem sabe, excelentes para o fim de semana. Assim esperamos. Então vamos lá à nossa... agenda. Ora, exatamente, a nossa agenda de espetáculos, que hoje está bem recheada. Por exemplo, vamos ter hoje João Pedro Paes ao vivo... No Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra, a partir das 22 horas. Vamos ter também o GNR na FNAC do Porto, mais precisamente na FNAC do Gas Shopping, a partir das 22 horas. E atenção, porque tem entrada livre. Sérgio Godinho também vai estar a partir das 21h30. Na Cultogest em Lisboa, portanto, a partir das 21h30. Vamos ter também Rita Red Shoes, que hoje também vai atuar na FNAC de Cascais a partir das 18h30. A mesma Rita Red Shoes vai estar depois na FNAC de Alfragide a partir das 22h30, portanto, 4 horas depois. Graffiti é como se chama portanto, o trabalho de Júlio Pereira, o último trabalho, e é também o nome do espetáculo que vai dar Graffiti na FNAC de Santa Catarina, no Porto, a partir das 17 horas. O mesmo Júlio Pereira vai estar também na FNAC de Coimbra, a partir das 22 horas. Por fim, temos Camané, com mais um concerto na FNAC do Chiado, desta vez às 22 horas. Então é assim que vamos dando seguimento à nossa emissão, esperando que estas escolhas musicais que vamos trazendo, bem como as informações sobre espetáculos, enfim, esperemos que vos sejam úteis e que sejam também do vosso agrado. Olha, muito bem, vamos agora ficar com mais 4 musiquinhas, pois é, 4 músicas que... Oxalá que sejam... Que vocês gostem. E eles já gostam. Porque foram grandes sucessos. Foram mesmo grandes sucessos. Por exemplo, os Four Non Blondes com WhatsApp. Ainda Ordinary World, música dos Duran Duran. Vamos também ficar com... Por exemplo, I'm Like a Bird, música de Grande Nelly Furtado. E por que não também ficarmos com... Moloco, o que é que me dizem? Gostam? Então vamos lá, vamos então começar com os Four Non Blondes. What's up? A partir de agora! 25 years and my life is still trying to get up that creepy hill of hope for a destination. Por cento. You're beautiful, and that's for sure. You'll never, ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change. And though my love is great, back. Estamos a chegar ao final da primeira parte, é verdade. Estamos a chegar ao final do nosso primeiro tempo, mas eu não vou embora sem vos deixar mais antes mais quatro grandes músicas. Querem saber o que é que vamos ouvir agora? Não vou dizer. Pois é, não vou dizer. Não, vou brincar, claro que vou dizer. Ora, vamos chegar primeiro com David Bowie e Thursday's Child, ainda com uma grande música que há muito que... Aliás, eu não sei se esta música já tocou aqui alguma vez, não a 100%, na Rádio Antena Web, já tocou também, tocou muito poucas vezes. Mas a música fez muito sucesso em 89 e foi a rampa de lançamento para os Belchers Hotel. Dá pelo nome de Sunset Boulevard e foi uma grande, grande música. Vamos ainda ficar também com Jennifer Lopez, Have You Have My Love. E para finalizar, aquela musiquinha que já toda a gente sabe cantar de quando é salteado. Dos Smash Mouth. Ora, muito bem, é assim então que chegamos ao final da primeira parte do nosso 100%. Eu estarei de volta daqui a pouco para a segunda parte. E atenção, porque vamos ter no segundo tempo do nosso programa mais agenda de sábado e a dos restantes dias do domingo, a quinta-feira. Pois muito bem, vamos à música. Até já! Everything's fine. You had my love and I gave you all, but you rest, but you can't find me.

todo nos anos 60. É o programa no Canal 2 da Antena Web que vai trazer até si o melhor da década que se iniciou há precisamente 50 anos. Melodias portuguesas, francesas, italianas e por aí fora. É sempre bom recordar os anos 60. Sábado, às 6 da tarde, no Canal 2 da Antena Web. Olá! Bem-vindos à segunda parte do nosso 100%. É pura de loucura neste estúdio. Vamos já arrancar com grandes músicas, porque daqui a pouco... vamos ter a nossa agenda de espetáculos. É verdade. Daqui a pouco vamos ter a agenda de espetáculos para amanhã. Atenção para amanhã. Porque para hoje já foi. Para amanhã. Ora, muito bem. Vamos ter então... Para já, quatro musiquinhas. E vamos começar de forma bem calma com os Sixpence None Richer e uma versão acústica de Don't Dream It's Over. Um original dos Crowded House. Vamos logo depois chegar com Hollywood, música de Madonna. E acelerando o ritmo, vamos chegar com os Venga Boys e Kiss, What a Sad Old Shine. Depois, uma música muito divertida que fez muito sucesso em 1999 e que... era dos cartoons e chama-se Easy Wazy. Era uma grande música que, sei lá, mesmo vontade de rir, de descontrair. Fez de facto muito, muito sucesso. Ora, vamos então ouvir estas quatro músicas e quando eu voltar, vamos para a nossa agenda. Até já! There is freedom within, there is freedom without. Try to catch the deluge in a paper cup. There's a battle ahead, many battles are lost. But you'll never reach the end of the road while you're traveling with me. Hey now, hey now, don't dream. We know they won't win. Now I'm towing my car, and there's a hole in the roof. My possessions are causing me suspicion, but there's no proof. In the paper today, tales of war and of waste, but you turn right over to the TV page. Hey now, hey. Don't dream it's over. Hey now, hey now. When the world comes in, they come to build a wall between us. We know they won't win. Now I'm walking again to the beat of a drum, and I'm counting the steps to the door of your heart. Only shadows ahead, barely clearing the roof. Get to know the feeling of liberation and relief. Hey now, hey now, don't dream it's over. To build a wall between us, we know they won't win. Hey now, hey now, don't dream it's over. Hey now, hey now, when the world. Dream it's over. to Hollywood. They wanna make it in the neighborhood. They like the smell of it in Hollywood. How could it hurt you when it looks so good? Shine your light now. It's got to be good. Get it right now, yeah. Cause we're in Hollywood. Cause we're in Hollywood. Cause we're in Hollywood. Hollywood. Hollywood. Hollywood. Check it out. This bird is flown. Show your light now. This time it's got to be good. You get it right now, yeah. Cause you're in Hollywood. Cause you're in Hollywood. Cause you're in Hollywood. In Hollywood. In Hollywood. In Hollywood. A 100%. crazy. Gostaram? Cartoons, grandes músicas que ouvimos então. E agora vamos para a nossa segunda agenda de espetáculos, que vai crescer os espetáculos para amanhã, sábado, dia 27 de novembro. Vamos a isto! Agenda! Cá estou, aqui me tens outra vez. Pois é, pois é. E eu cá estou, eu estou aqui para vos dizer o quê? Estou aqui para vos dizer que amanhã vamos ter os Easy Way ao vivo em Vila Real, no Teatro Municipal, a partir das 22 horas. Vamos ter também os Couple Coffee a atuar em Barcelos, no Auditório da Biblioteca Municipal de Barcelos, a partir das 22 horas. A entrada de 3 euros. Sérgio Godinho vai atuar também amanhã, desta vez na Cultura Gesto, outra vez, creio eu, que é no mesmo sítio, não é? Em Lisboa, a partir das 21h30. Rita Red Shoes vai estar na FNAC do Colombo, em Lisboa, a partir das 16 horas. A mesma Rita Red Shoes vai estar às 9h30 da noite na FNAC... Na FNAC, não. Na FNAC, não. No Auditório Municipal Augusto Cabrita, no Barreiro, a partir então das 21h30. Júlio Pereira vai estar amanhã, às 17 horas, na FNAC do Chiado. O mesmo Júlio Pereira vai estar às 22 horas na FNAC de Almada. Muita gente irá à FNAC neste fim de semana. Os Mazgani vão estar na FNAC de Cascais amanhã às 17 horas e às 21h30 vão estar na FNAC de Alfragide. Os Quadrilha vão atuar na FNAC do Colombo a partir das 19 horas. E Zezé Fernandes, 20 anos a encantar Portugal, vai estar no Teatro Diogo Bernardes, em Ponte de Lima, a partir das 22 horas. E atenção, que então atenção para convidados. Ora, muito bem. Haja alguma coisa que não é em Lisboa. Até agora, se vocês repararem, amanhã, todos os espetáculos que vão haver são em Lisboa ou arredores. Já viram? Só este, atenção, porque não tens mais espetáculos, mas eu já ia passar para o dia 28. Dizia eu então que só este espetáculo de José Fernandes é que é, portanto, aqui para o norte, em Ponte de Lima, neste caso, em Viana do Castelo. Portanto, diz para o número de concertos, os espetáculos que há, quer de um lado, quer do outro, e quer do sul, quer do norte. É que depois é assim, não é concertos lá para baixo em vez de lá para cima, não. É concertos só na Grande Lisboa. Portanto, Lisboa e arredores. Eu sei que a Almada já é distinto de Setúbal, mas enfim, para todos os efeitos, é Lisboa e arredores. O resto fica, esquece, não vale a pena. Tudo bem. Pronto. Isto é apenas uma crítica que espero que seja construtiva ou entendida como tal para muitos artistas. Ora, muito bem, vamos voltar à música. Atenção, estamos quase a chegar ao final do nosso 100%. Daqui a pouco vou-vos trazer, na minha próxima intervenção, que será a última deste programa, vou trazer então os concertos para os dias 29, 30 de novembro e 1 e 2 de dezembro. Aliás, 29 e 30 de novembro. Aliás, 28, 29 e 30 de novembro e 1 e 2 de dezembro. Pois é. Ora, bom, meus amigos, vamos então ficar com dois grandes temas. Atenção, vamos ficar com os Beastie Boys e Body Movin' e ainda Around the World, música dos Daft Punk. Vamos ficar igualmente com a voz de Craig David ao vivo interpretando 7 Days. E atenção, porque é um show, é uma música que tem ali uma interpretação belíssima deste cantor. Vamos também ficar com os Cranberries e Analyze. É assim que estamos a caminhar a passos largos para o final de mais um a 100%. Body moving, body moving, body moving, we be body moving, body moving, body moving, body moving, we be body moving, body moving, a body moving, body moving, we be body moving, body moving, a body moving. Body moving, body moving, A1 sound and the sound so free. Cause when it comes to chorus, I'm known to swim. And that rock light up the place. And if you pull my card, you pull the ace. And if you ask me, turn up the bass. And if you play Defender, I could be your hyperspace. So, body moving. Around the world. 100%. You know what? What? I got something to say. Yeah. It's crazy. It's set of days. Check it out. Well, on the way, see my friends lift double blacks away from me out as I walked through the subway. It must have been about 3:15. In front of me stood this beautiful honey with a beautiful body. She asked me for the time. I said a customer name, a 6-figure number, and a date with me tomorrow at 9. Did she decline? No. Didn't she mind? I don't think so. Was it for real? You know what? Damn sure. What was the deal? A pretty girl is 24. So was she keen? She could wait. Cinnamon queen, let me update. What did she say? She said she loved to rendezvous. She asked me what we were gonna do. She was stuck. What about love? More went on to Monday. I took her for a drink on Tuesday. We were making love by Wednesday. And on Thursday and Friday and Saturday, we chilled on Sunday. Met this girl on Monday. I took her for a drink on Tuesday. We were making love by Wednesday. And on Thursday and Friday and Saturday, we chilled on Sunday. Nine, you know what? Was the time, cause I be getting mine, and she was looking fine. Sweet talker, she told me she loved to unfold me all night long. Yeah, yeah. Ooh, I love the way she kicked it from the front to the back, she flipped it. Ooh, yeah. And I hope that she cared, cause I'm a man, I'll always be there. Ooh, yeah. I'm not a man to play around, baby. Ooh, yeah. Cause the one I stand is really fair. From the first impression, girl, you don't seem to be like that. Cause there's no need to check, so there'll be plenty of time for that. From the subway to my home, and it's ringing up on my phone. When you're feeling all alone, yeah, dear lady, just call me, just call me. Monday, I took her for a drink on Tuesday. We were making love by Wednesday. And on Thursday and Friday and Saturday, we chilled on Sunday. Met this girl on Monday. I took her for a drink on Tuesday. We were making love by Wednesday. And on Thursday and Friday and Saturday, we chilled on Sunday. Break it down, yeah, break it down, yeah. Since I met this special lady, ooh yeah, I can't get her off my mind. She's one of a kind, ooh yeah. And I ain't about to deny it. It's a special kind of thing with you, you, you, you. Oh yeah. Drink on Tuesday, we will make it love by Wednesday. And on Thursday and Friday and Saturday, we chilled on Sunday. Met this girl on Monday, I took her for a drink on Tuesday. We will make it love by Wednesday. And on Thursday and Friday and Saturday, we chilled on Sunday. Yo! I got this start of technique, just to make your knees weak. Somebody ever call me super duper freak, got the bubble bounce, gonna trick every day of the week. Who me? Help me, CIAIG, 99.9% safety. Johnny 5 use before entry, no short circuit leading to baby. Follow me, the one and only. Kick back and rock my CD. Bassline set at the frequency, tell mama make you, mama move your body. Ooh, fill up the venue. Remember me for what you gon' do. Break, cause I'm a brand new. Just give me the microphone to hold on to. So I then could try to get it caught. I bounce to the left, bounce to the right. Got to keep my flow tight. Designed to make a dance all night. From the left, from the right. Got to keep my flow white tight. So we bounce all night. So you're feeling alright. Monday, I took this pretty girl on Tuesday. We will make it love by Wednesday. And on Thursday and Friday and Saturday, we chilled on. Oh yeah, keep it going, keep it going. I know you like the rap piece, too. Okay, let me think of something for you. Check it out. Well. Chill. Some man like the Stella Lager. Man like me like them always champa. Champa that straight out to cool up with strawberries. Then for after, MCP on the dance floor. As we bubble bounce from the front to the back. Bump, bump, bump, we right on this. If you love how we write this. Bump from the back, one the bubble, bubble back. From the front to the track. Could we love it like that? Could we love it like this? Could we love it like that? Could you love the way we ride the rhythm track? Craig David from the UK, all the way in Sweden today. Riding yes with my T-Fraser on the guitar. Feeling nice and easy. MC, yes you're feeling me. If you feel nice and easy, I'm L-I-V-E, I love Ivy, menace to society. Dropping it nice and easy for everybody. Oh yeah, I'm feeling it, I'm feeling it, say it again. Oh, wondering and trying to come on the Batman's be like, you don't know what you're talking about. Craig David with your fool ass track, and Meryl MC, and running back to back, what's up with that? Is it that your flow sounds whack, gotta turn up the trap, because your vocal sound flat, what's up with that? Is it that you got a contract with, yo! I got a little vibe for the people in there, because you got me vibing now, and I'm red hot, and I want to bust some beats for you. Okay, yo. There's a little vibe about this girl, check it. Yo. Now tell me what would you do if a girl turned around and told you some shit about you leaving you. Talk about it, she did well in one interview. Then I said in the summer, make overseas debut. With opportunity, explore new places, see new faces. Build a solid foundation, a whole new basis. I know what the case is. Girlfriend, you think I'd ever let you waste this? You're joking, I'm coping, but my heart was broken. Hoping you pick up the phone, slightin' a token. So much to be spoken, huh? You really got me open. Realize it's hard for you, cause this is hard for me. It's just the way things were meant to be. Gotta keep it real, basically. Set yourself free, as I vote your vote gently. It's been a couple of months since you left. Been a real test, ain't nothing new, just exactly what I guess. Got me in a chokehold, receiving letters by the boatload. Each and every time, boom, they are on my mind. One of a kind, someone like it's hard to find. Did the latest design, smooth curve looking fine. I'll be a shit enough to be Einstein. Until the year 2-0, straight from 9-9. Funny, I feel change in a matter of time. You'll be getting yours, but I'll be getting mine. I'll be in the cold, you'll be in the sunshine. I don't mind, this is the thing we do. Adapt to the change, it'll be brand new. You'll always be my sweetest taboo. And Craig David's always got the best for you. And that's you, come on. grandes músicas, não é? Esta de Craig David, como pudermos ser feita de uma fita cassete, mas era o único suporte que nós tínhamos e não podíamos deixar de passar esta fantástica melodia, esta fantástica interpretação. Pois muito bem, vamos então agora ficar com mais umas informaçõezinhas, o que é que me dizem? Vamos ficar com a última agenda de espetáculos para domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Vamos lá! Agenda! Pois muito bem, cá estou eu então para a nossa última agenda e também para a última música do nosso programa. Ora, vamos ter no próximo domingo dia 28 os Mercado Negro na FNAC de Coimbra, às 17h. Sérgio Godinho, que vai estar na Cultura Gesto outra vez, a partir das 21h30. No dia 29, no Soul Family, eles vão atuar no Casino de Lisboa a partir das 22h30, atenção, com entradas livres. No dia 30 de novembro, são os Mundspell, que vão estar no Fórum de Alcochete a partir das 21h30. No dia 1 de dezembro, portanto, feriado, vamos ter na FNAC, do Centro Comercial Vasco da Gama, os Couple Café, se não está correto, a partir das 22 horas, atenção, com entradas gratuitas. No dia 2 de dezembro, finalmente, os Couple Café vão estar na FNAC do Centro Comercial Colombo, a partir das 21h30 e com entradas livres. Os Mundspell vão atuar no Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria, a partir das 21h30. No Teatro São Luís, vamos ter Pedro Moutinho, que nos apresenta o concerto, de Lisboa Mora Aqui, a partir das 21h. E é isto para o dia 2 e o último dia então, da nossa agenda. Vamos para a última música da nossa emissão. É verdade, estamos mesmo a chegar ao final, mas eu não quero despedir de vocês sem as energias no máximo. E, portanto, Fly Away, Come Here, música de Latricia McNeil, a fechar as portas desta edição número 13 do nosso 100%. Caríssimos ouvintes, foi um prazer imenso estar convosco. De hoje a 8 dias, o 100% voltará ao Canal 2 às 4 da tarde para mais 120 minutos de grandes músicas e, claro está, mais espetáculos. Fiquem bem, um forte abraço e até de hoje a 8 dias.